Você tem sede de justiça? Então sente isso aqui, vai, dó. Sempre ouvi de vez em quando falar: se a vida é professora, essa aula eu não vou matar. A vida te espera com atitude e coragem. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, porque eu não sou mais criança e já conheço a verdade. Escolhi fazer rimar pra tretar com a maldade. Não é motivo de vergonha ter a mão calejada, porque do céu soca a chuva e as pipas mandadas. Já fui mal compreendido por quem tava do lado, mas o tempo justifica e prevalece o legado. As quermesses lotadas e a missa vazia, nego cobra milagre, só que no dia a dia. Quando tem não divide, aqui é mato egoísta. Se entregou pra ambição e não passou da revista. Nego morre na fila e a notícia é bem rápida. Messi fez um gol e vai pra primeira página. Trampo duro no sol pra faturar uns 50. Cê tem nota de sair, então toma gás de pimenta. Se ratear borrachada, nem ligo se é idoso. Na rua eu sou a lei, mas peita pouco periculoso. Aqui direitos humanos só vale pro bandido. Tapa na cara de estudante, seca fardo escondido. A fita é não se revoltar e contornar o drama, mas eu não vou me conformar com a insanidade humana. Sei que enquanto for justo, o justo olha por mim. Quando meu coração parar, sei que não é meu fim. É, sei que não é o fim. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Fazei o bem, não olhei a quem, sem preguiça. No mundo onde gente vale menos que a matéria, demônios maldosos rindo de anjos na miséria. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Fazei o bem, não olhei a quem, sem preguiça. No mundo onde gente vale menos que a matéria, demônios maldosos rindo de anjos na miséria. Aonde tá o amor, será que foi dar uma volta e se perdeu no caminho? Porque aqui é só revolta. Moleque deu um joia, o tio achou que era nóia. Perguntou que hora é, fez sinal pro gambé. Trabalhando o ano inteiro pra comprar um pois é. Passando mó perreio, às vezes tirado de mané. Chega de camelar, tá aqui meu 13º. Vou dar de entrada e grudar um caranco, parceiro. Saiu do banco imaginando acelerada no asfalto. Um Monza Tubarão? Não, mano, um Monza ao alto. Foi enquadrado na esquina, em seguida um teco na nuca. É de chapar, né, tiozão? E aí fica a pergunta: será que o ser humano é animal racional? Prefiro ser um ET se essa tese for real. Somente em oração o tempo traz meu conforto. Deus escreve em linha certa esse mundo que é torto. Favelado na rua é tido por ladrão. Pode ser branco, mas preto piora a situação. O planeta tá mó sujeira e o Mickey é minha vassoura. Se rimando eu tô armado, minha mente é uma metralhadora. Boa intenção sem ação não instiga. Por açúcar no saleiro não engana a formiga. Chance de vida vale mais que turmalina Paraíba. Quem quer subir sozinho acaba na descida. Entretenimento sem sentimento, nem viu, já foi embora. Enquanto existe essas merda, nossas merda é mais da hora. Deixa os cara, eu nem sei se tão feliz assim, mas minha parte não é metade. Eu dou tudo de mim. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Fazei o bem, não olhei a quem, sem preguiça. No mundo onde gente vale menos que a matéria, demônios maldosos rindo de anjos na miséria. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Fazei o bem, não olhei a quem, sem preguiça. No mundo onde gente vale menos que a matéria, vejo demônios maldosos rindo de anjos na miséria. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Fazei o bem, não olhei a quem, sem preguiça, Joe. No mundo